Oi? Não, ele vai falar. Eu quero lhe ouvir, ó. Uma voz bonita dessa como a minha, você não quer que eu fale, não, hein? Eu vou só dar uma vez aqui, da parte do teclado, vou fazer uma parte do playback. O playback o que é? Todos os arranjos que eu gravo, eu jogo ele para o MD e deixo a base, aí vou solar no piano para vocês. É isso. Eita, Beto. Ele me chama Bet 2, porque tem a Bet 1. Ele chama Bet 1 e Bet 2. A primeira ali, olha lá, ó. Então, vamos iniciar o nosso trabalho com o momento dos Sibelius. Que Deus possa nos envolver a todos, na sua paz, na sua luz. E Sibélio vai tocar para nós a partir deste instante. É tudo seu, Sibélio. E a partir de agora, a apresentação dos Sibelius. estamos. Estamos. Estamos direto do Teatro de Maceió, uma apresentação do Cibernos Donato. Hoje foi primeiro, depois eu achei, né, seria primeiro hoje o Frederico Meses, mas a mesa que primeiro fosse realizado o show com o Cibernos. E aí, Carlos, o que, é que você desse fantástico Cibernos? Realmente, Márcio, um show maravilhoso, né? Está começando agora. Sibelius, quando está alpeando, ele viaja na música, né? Viaja junto com ele também. Gostaríamos de mandar aqui um abraço também a Joato Menezes Rigo também. Ele é do Facebook da R Nova e está ligado também no Seminário Construindo a Felicidade. Alvaci Fernandes, Glaudeci Rodrigues, Paula Araújo e Rosita Gonçalves, da Argentina. Continuamos com a apresentação de Sibelius Donato. É a Web Rádio Nova Fraternidade, transmitindo para o Brasil e o mundo, iluminando consciências, direto do Teatro Deodoro, da cidade de Maceió, Alagoas. É a Rádio Nova Fraternidade, transmitindo o seminário Construindo a Felicidade, direto de Maceió, Alagoas. A primeira web rádio espírita do estado de Alagoas. Deixe o seu comentário em nosso site sobre a transmissão do evento que está sendo realizado pela Rádio Nova Fraternidade. O seu comentário é muito importante. Web Rádio Nova Fraternidade, transmitindo o show de Sibelius Donato. E daqui a pouco a palestra de Frederico Menezes. Web Rádio Nova Fraternidade, iluminando consciências. Web Rádio Nova Fraternidade, continuamos aqui do Teatro Deodoro, em Maceió, Alagoas. Apresentação do músico Sibelius Donato. Seminário Construindo a Felicidade, com Frederico Menezes e o show de Sibelius. Fantástico! Daqui a pouquinho temos a apresentação do Frederico Menezes e sua palestra. Continue com Sibelius. Deus te abençoe, Sibélia. Por enquanto tá. Tá liberado. Palmas para Sibélio, né, gente? Sibélio merece. Terminamos agora do Sibélio Donato, muito aplaudido pelo público. Realmente fantástico. É muito forte. Mas diante de toda essa harmonia, com a presença divina junto a nós, os benfeitores amigos, agradecidos a todos vocês por formar essa energia, essa harmonia, transmitindo para cada um, de um para os outros, essa paz, este momento. E que estes benfeitores amigos, que nos têm como instrumentos para o trabalho de Jesus e com Jesus, possa continuar conosco nestes instantes, passando a palavra ao Sr. Fred. Caros amigos, bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, enviar aqui um bilhete que eu gostaria de repassar a vocês. Fantástico, que Deus nos abençoe. Deus manifesta-se de forma simples em pessoas tão especiais como Sibélius, show da vida. Se alguém perguntar como é construir a felicidade, eu diria é descobrir Deus e seu Filho Jesus como fonte inesgotável de luz e bênção para nossa existência. Deus não é uma das razões de estarmos aqui. Ele é a única razão. A felicidade é essa comprovação. Eu diria que se alguém quiser tocar na felicidade, abrace a vida através de Sibélius. E eu lembro que quando apareceu no programa nacional, ele, quando começou a tocar, né, bem pequenininho, de repente, sem nunca ter estudado música, e impressionou os meios de comunicação, e hoje nós temos a bênção. A construção da felicidade efetivamente se processa através da reencarnação e a presença do Sibélius conosco, trazendo o seu talento, a sua música, a sua inspiração, é a demonstração do que a reencarnação é capaz de realizar nas almas. Podemos afirmar, sim, que a reencarnação é, sem dúvida alguma, um dos instrumentos, processo da construção da... É, na verdade, o veículo. Porque é pelo contato com a carne, nos mundos perecíveis, vai elaborando a si mesmo, vai construindo a si próprio. Nós somos um anjo em elaboração. Nós estamos num processo da construção da santidade. Estamos transformando o nosso psiquismo numa área de veneração. Porque ao longo das etapas que nós vamos efetuando, de vida em vida, de encarnação em encarnação, nós vamos tocando de sublimidade todas as expressões da nossa vida. Eu me recordo quando comecei a visitar o Hospital da Miroeira, Buco, de Hansenianos, hoje isto, no ano de 1981. Jovem, eu conheci uma figura extraordinária. O nome dele era Varlindo. Quando lá chegamos, Varlindo andava num banquinho que tinha umas rodas, mas ele tinha o corpo quase que por completo. E desde a primeira ocasião, Varlindo foi um poço de sabedoria. Detentor da Hansenias, já tinha as mãos em garra, embora ainda enxergasse um pouco. E foi exatamente ao longo de vários anos, quando, final da década de 90, Varlindo estava com as duas pernas amputadas. Ele já não enxergava mais, não saía mais do leito. A pele era quase transparente. Um sofrimento de mais de 40 anos, ali interno naquele hospital. Mas lá quando chegávamos, Barlindo estava constantemente com um sorriso imenso. E quando nós perguntávamos, como vai, Barlindo? Ele respondia, muito feliz. Recordo-me que na última ocasião que estive com ele, ele desencarnou posteriormente, e eu tive a honra de psicografá-lo na minha obra Os Filhos de Lázaro, em que são comunicações de ex-rancenianos. Barlindo, quando eu estive lá, na última ocasião que eu vi na carne, ele estava diminuto, e eu perguntei a respeito como ele estava. Ele disse, olha, eu estou muito bem, e peço a Deus que eu fique mais uns anos aqui. Ele já ia com 45 anos naquela situação. Eu sorri, ele disse, mas sabe que não é por medo de morrer, não. Porque eu vejo os espíritos aqui à minha volta o tempo todo. Sei que não tem a morte, sei que eu me purifiquei de muita coisa, mas é que eu quero retornar à vida espiritual com uma bagagem melhor. Ele ensinava coisas fenomenais. Lá mesmo, na Mirueira, conheci também em 81, na minha primeira ocasião que lá estive, havia uma figura extraordinária chamada Oscar. Oscar era o presidente do Centro Espírita Damião de Wenster, o centro espírita que funciona ainda hoje dentro do Hospital da Mirueira. E quando lá chegamos, Oscar, que também tem a deficiência nas pernas, as mãos em garras, o nariz carcomido pela hanseníase, não enxergava mais, mas via profundamente com os olhos da alma. E um grande impacto que nos causou naquela ocasião, além do sorriso permanente que Oscar apresentava, foi quando, ao nos despedir, após a reunião que fazia com as caravanas que lá... Na despedida, uma das nossas amigas, a Fátima Saraiva, hoje já desencarnada, que também estava indo pela primeira ocasião a Mirueira conosco, ao abraçar Oscar, ele parou, olhou para ela, olhou com os olhos da alma, obviamente, segurou a mão dela e disse, minha filha, diga ao seu marido que não faça o negócio com a casa, não, que não é um bom momento para isso. Ela desabou num choro, nem nós, seus amigos mais próximos, sabíamos que estava havendo uma situação relacionada à residência deles, e ela chorava, que soluçava, disse, como ele poderia saber disso, se foi uma decisão só minha e do meu marido? Oscar tinha uma acuidade psíquica, uma sensibilidade mediúnica fenomenal. Muito deles, que se depois do processo da hanseníase. Mas ali nós enxergamos nesses dois a construção da felicidade. Pessoas desprovidas de possibilidades das relações humanas, daquilo que poderíamos chamar de felicidade na sociedade humana, embora desprovidos desses recursos, eram pessoas imensamente felizes. Como a Dolores, que nós chamávamos Mãe Dolores, também na hanseníase, com 15 anos, apareceu a hanseníase, foi internada lá, já fazia quase 50 anos que lá estava, viver todas as aspirações de uma moça, de uma jovem, que ansiava encontrar o namorado, casar, constituir família, e ela toda deformada pela hanseníase, recebia todos como uma verdadeira mãe, expressões de afetuosidade, de ternura inesquecível. Quando lá chegava com o pessoal, ela dizia, meu filho, era a maneira como ela tratava praticamente todas as pessoas, mas ela falava de um jeito tal que a gente pensava que éramos filhos únicos. Sentava no colo dela, e ao sentar, ela abraçava com aquela ternura, e um dia disse, vou lhe dar um presente. Fomos com o carro, atiramos de lá e levamos para passear na praia de Boa Viagem, dar uma volta com ela, porque ela não saía do hospital há mais de 40 anos. Ela ficava, parecia uma criança, olhando a beleza do mar, vendo os carros transitando. E ela disse, depois olhou para mim e disse, meu filho, você me deu uma grande felicidade hoje. como eu estou feliz só de ver o mar. Há pessoas que sentem felicidade em coisas extremamente simples. Essas são as mais felizes. Quando nós queremos coisas muito complexas e sofisticadas para sermos felizes, se eu não conseguir comprar o tablet mais moderno, eu vivo em angústia. O celular com as múltiplas funções, a gente não existe funções, para que tanta? Ligue, desligue, está bom demais. E as pessoas ficam angustiadas. Saiu o mais recente celular, o mais moderno. Para que ter o mais moderno celular? Não é que não se possa ter, mas é a sofreguidão que as pessoas ficam por coisas, por peso das coisas. Fui visitar uma tia minha, tia mesmo consanguínea. Não sabia que ela estava tão doente, porque fazia mais de 10 anos que não a encontrava. As viagens, as saídas, embora ela morando em Recife, depois consegui, em um evento em Recife, encontrar a minha prima, que falou a respeito dela e eu fui visitá-la em algumas ocasiões. Ela sofreu de uma enfermidade degenerativa e estava no leito, estava deformada, uma mulher linda, os olhos faiscantes, de um azul faiscante. Então, naquela primeira ocasião que fui visitá-la, recordei-me quando ela chegava lá em casa, eu garoto, e me lembro que eu ficava admirando, achava que ela era um anjo, porque ela chegava com aquele porte belíssimo, mas de uma humildade, de uma beleza a fisionomia dela, uma serenidade. Sofreu muito no casamento, para criar os filhos, praticamente sozinha. Foi uma verdadeira heroína. E ali, durante todos aqueles mais de 10 anos que estava no leito de dor, e eu falo sobre ela no meu DVD, Marcela e Carla, Duas Lições de Vida, eu cito a situação dela, passava-me, já não falava porque a enfermidade atingiu as cordas vocais, atingiu a glote, mas os olhos dela, ela falava com o olhar. E todas as vezes que lá chegava, ela sorria, um sorriso nervoso, próprio do problema da enfermidade, radiava a segurança de quem trazia a alma em paz. Encarnou. E desencarnou como que parecendo que simplesmente fechava os olhos para dormir. Dona Emília, onde o Ismael Gomes Braga, o centro espírita que iniciei durante mais de 8 anos, foi na sua residência, morava sozinha. Todos os seus familiares já haviam desencarnado. Ela tinha mais de 10 anos de idade, morando sozinha numa casa. E visitávamos frequentemente a ela. Chegávamos lá, ela me tinha como um filho. Tomou exatamente pela sua carência, ela me tomou como se fosse seu filho. E muitas vezes chegava, ela estava ali na porta, sentada na cadeira, falando sozinha. Era uma necessidade de ouvir o som da voz de alguém, nem que fosse a sua própria voz. Mas apesar de viver tão só, naquela situação, tão idosa, sem enxergar praticamente quase nada, chegava lá, quando eu falava, era todas as vezes, em todas as ocasiões que eu lá chegava, ela dizia: meu filho, será que Deus esqueceu de mim? Me deixou aqui para semente? Eu acho que eu não morro mais não. E me permitam a colocação, eu já estou produzindo fezes e comendo pensando que é doce. Ela era muito engraçada. E eu sorria e disse: não, a senhora vai, tenha paciência. Meu filho, já tive paciência demais. Eu já encolhi. Já estou parecendo maracujá de estrago. Já não sirvo para nada. Eu que adorava fritar ovos para comer, não posso mais fazer. E aí me senti culpado, porque eu fui o responsável dela não estar comendo mais ovo. Eu cheguei certa feita, ela disse: meu filho, eu botei os ovos para cozinhar, veja se já está bom. Eu fui até lá e resolvi brincar com ela, porque a gente brincava muito. Disse: ah, já está bom, olha, já estou vendo o olhinho do pintinho. Pronto. Como ela não enxergava direito, ficou com medo de comer ovos com pintinho dentro. Uma alma extraordinária, todos os dias, 8 horas. Em preto, você chegava na casa dela, ela estava atrás da cozinha. orando. E ela dizia: estou orando pelos malfazejos. Ela orava pelos assassinos, assaltantes, pelos ladrões. E eu dizia: que coisa admirável, dona Emília, a senhora lembrar de todos os dias orar por malfeitores e assaltantes. Que amor ao próximo. Ela disse: meu filho, é amor ao próximo, mas não é só o próximo, não, viu? É porque é por isso que ele não vem mexer comigo. Tinha na história. E apesar de morar sozinha, nunca teve nenhum problema dessa natureza. Mas ela orava, você chegava, eu ficava esperando ela terminar. E ela orando, olhava em direção ao céu e ficava rezando o tempo todo para os ladrões. Porque ela dizia: esses são muito infelizes, meu filho. Todo mundo ora por quem foi assaltado. Todo mundo ora por quem foi estuprado. Por quem foi enganado. Mas ninguém ora por quem enganou, por quem matou, por quem estuprou. Olha que raciocínio fenomenal. Que raciocínio cristão. Ela foi além da compaixão. Porque nós sentimos compaixão pela vítima. Ela tinha preocupação para com o algoz. Porque este já estava sofrendo as amarras da lei de causa e efeito. Teria que responder pelos seus atos. Mas esta mulher, a respeito de estar cansada de acordar, ela diz: meu filho, quando eu acordo de manhã, eu abro devagarzinho para dizer: será que ainda estou na casa? Aí senti uma frustração. Ela disse: eu não morro mais, não. Apesar disso, ela era feliz. Ela era imensamente. E eu me recordo bem, uma vez ela disse: mas dona Emília, como a senhora passa uma felicidade para a gente? Meu filho, quem vive com Jesus? E eu disse: absolutamente não. O viver com Jesus aí, gente, tem uma profundidade, uma largueza e uma dimensão que não é a palavra que ela colocou. Porque viver com Jesus, quase todos nós cristãos dizemos: ah, eu estou com Jesus. É? Inclusive, um amigo meu, muito bem-humorado, ele disse que a causa dos grandes engarrafamentos que nós estamos tendo em Recife, Recife está impraticável andar, a culpa, quando ele falou isso, eu disse: ah, claro, é tanta gente comprando carro, não se investe em veículos coletivos. Disse: não, a culpa é de Deus. Eu olhei para ele espantado, eu disse: como assim? Ele disse: ah, veja a quantidade de adesivos que tem atrás do carro, foi Deus que me deu. Foi ele. Agora a gente não consegue mais andar aqui. Que interessante, né? Mas as pessoas descobrem os caminhos para entender que a grande mensagem da construção da felicidade de cada um de nós está naquilo que citávamos ontem, a eudaimonia. Jesus nos apresentou a eudaimonia, que é a prática das virtudes, com uma leveza tal que, lamentavelmente, até hoje a gente não conseguiu perceber essa leveza. Porque em nenhum momento você pega o texto do Evangelho e você sente o peso. O que pesa é a nossa consciência em saber que ainda não fazemos como proposto na Boa Nova. Todo mundo quer ser feliz, mas como a gente vivencia o nosso dia a dia? Qual é a nossa experiência de vida interior? O que é que permeia o nosso universo emocional e mental? Jesus coloca: quer ser feliz? Faça ao próximo o que você gostaria que ele fizesse com você. A sabedoria é a tomada de consciência que a primeira atitude tem que ser nossa, não do outro. Por orgulho, muitas vezes, ficamos esperando que as outras pessoas realizem a nossa felicidade. Queremos que apareçam salvadores de pátria para a nossa vida. Encontrar a pessoa certa, encontrar a mão amiga, encontrar o guru, encontrar o sacerdote, encontrar o guia espiritual que redirecione a nossa vida. Mas mesmo encontrando essas criaturas, quase sempre sentimos o impacto de uma certa frustração. Porque enquanto não entendermos que está naquilo que nós realizamos as outras pessoas, o preenchimento da nossa própria vida, não vamos entender por que é que hoje tanta gente sofre da chamada síndrome do vazio existencial. É uma das grandes feridas da atualidade, o vazio existencial. As pessoas carregam esse vazio e não sabem explicar por quê. Ao ponto de uma senhora, certa feita, perguntar a Chico Xavier, uma amiga dele, que vinha de São Paulo e passava uma semana em Uberaba com os filhos, às vezes com o marido, às vezes ia sozinha. E certa ocasião ela perguntou, ela não era espírita, ela apenas gostava do Chico. Então, certa feita, ela perguntou a Chico Xavier, Chico, eu tenho tudo para ser uma mulher feliz. Meu marido é maravilhoso, maravilhoso, fantástico. É um empresário bem-sucedido, cerca a família de todos os bens e recursos para o conforto da família. Meus filhos, são dois filhos que ela tem, não me dão trabalho. Ambos fazem faculdade, não têm viciações, não gostam muito de estar na noite, são mais circunspectos, são mais família, não me dão trabalho, Chico. E, no entanto, por que é que eu sinto este vazio existencial? Esse vazio dentro de mim? Chico demorou apenas 15 segundos olhando profundamente nos olhos da senhora. E então disse para ela, minha filha, Emmanuel está aqui, ao meu lado, e pede para lhe dizer que o vazio que a senhora sente é a falta da felicidade dos outros que você ainda não conseguiu despertar. Ou seja, ela nada fazia pelas outras pessoas. 98% das pessoas que sofrem do vazio existencial sentem porque vivem apenas em função de suas vidas. Sentem porque vivem em função dos seus problemas. Sentem porque vivem em função das suas dificuldades, olhando para o próprio umbigo. No máximo, olha de lado para os familiares. E de vez em quando faz alguma coisinha pelo mais próximo. Diz, mas eu não faço mal a ninguém. Mas não é esta questão de fazer mal, é não fazer o bem. Porque, segundo Marta, o bem que nós deixamos de fazer já é a nossa contribuição para o mal. Não basta não fazer o mal. É estrutural e fundamental produzir o bem. Então, se nós quisermos ter um preenchimento de vida interior, é preciso que o conhecimento espiritual se transforme em atitude na nossa vida. Satya Sai Baba, o grande guru da Índia, desencarnado ano passado, ele tinha uma frase lapidar e ele dizia, é necessário que o amor que sentimos se converta em ação através das nossas mãos, porque as mãos que servem são mais sagradas do que as bocas que vivem orando. É preciso na construção da nossa felicidade a prática, a atitude, a ação, a dinâmica da vida. Quando a gente não se põe em movimento para interagir com as outras pessoas, sendo útil às suas vidas e à vida coletiva, nós somos como a água que fica estagnada. A água gera vida, a água produz vida, mas estagnada permite a presença do lodo, assim como miasmas pestilenciais que vão gerar e produzir doenças e mortandade. Assim somos nós. Quando nós não nos colocamos em movimento, somos a água estagnada. E a nossa vida irá produzir revolta, violência, mau humor, indiferença, intolerância, impaciência. Ficamos uma pessoa impaciente, parecemos um porco espinho. Ninguém consegue chegar junto de nós. Porque reclamamos disso, reclamamos daquilo, falamos de todo mundo, até no trabalho cristão a gente reclama de quem faz e de quem não faz. Estabelecemos um estado doentio de mente, porque a nossa energia, o nosso fluxo mental, que deveria ser um fluxo límpido e expansivo, torna-se um fluxo com vazios, com espaços, com bloqueios e ao mesmo tempo não se expande, fica contrátil. Porque todas as vezes que eu me volto apenas para mim, eu contraio a energia. E contraindo a energia, ela não consegue fluir e gerar vida. Ela vai gerar morte. A morte da nossa esperança. A morte da nossa felicidade. A morte dos nossos sonhos. Como é triste a pessoa matar os próprios sonhos. Uma pessoa que não estabelece sonhos, e é tão importante sonhar, não sonhar para viver alienado, porque tem gente que sonha a vida toda. Não. É o sonho de você traçar uma diretriz, eu quero alcançar aquilo. sonhos dignos, sonhos nobres. Você reconhece uma pessoa que matou os próprios sonhos, ou permitiu que matassem os seus sonhos, quando elas se tornam pessoas amargas, pessoas com pouco sorriso na face, e quando ri, é um riso amarelo, entristecido, melancólico, pessoas que perderam o brilho dos olhos e o viço na face, criaturas que a beleza que elas trazem na alma deteriorou-se. São pessoas que carregam, em vez de sonhos, pesadelos. O pesadelo de ter feito o que os outros simplesmente queriam e não ter edificado aquilo que elas precisavam edificar a partir de si mesmo. Sonhar faz parte da construção. Tudo começa no pensamento. Sonho também é pensamento. Tudo que existe materializado, esse teatro belíssimo, ele foi um dia um pensamento. A ideia de alguém que passou pela construção da ideia do arquiteto, da pessoa que elaborou cada parte, as características dele, os traços, até tornar-se a beleza que nós temos aqui. Tudo parte dos sonhos. A grande Cora Coralina, poetisa, que fazia poemas lindos com a idade avançada, certa feita perguntaram a Chico Xavier: Chico, semana passada Cora Coralina deu uma entrevista ao Jornal de Goiás, falando, dizendo que ela tinha sonhos eróticos. Aí perguntaram a Chico: Chico, o que você acha disso? Uma senhora com aquela idade dizer que tem sonhos eróticos. Chico olhou para o jornalista, disse, que era um jornalista espírita, disse: ah, meu filho, é tão bom os sonhos eróticos. Olha que lição fenomenal. Porque enquanto o jornalista via no sentido pejorativo a energia sexual que é inerente ao ser, Chico observava a energia criativa da sexualidade. Possivelmente esses sonhos eróticos tinham produzido a sensibilidade dos poemas de Cora Coralina. Porque o problema não estaria na energia sexual do ser. O problema não está aí. O problema está na direção que nós damos a esta energia, que tem o poder de criar, de gerar vida, de produzir. Ela nunca desaparece das pessoas. Não confundir esta energia com a prática, que é diferente. Às vezes a criatura chega num patamar que ela não tem mais a prática, mas a energia flui, seja através da devoção a filhos, a netos, a amigos, a uma causa, seja na produção artística, seja na elaboração intelectual. Você tem a mesma força produzindo vida, produzindo experiências. Não podemos deixar de sonhar. Aquilo que nós podemos edificar em nós e olhar o outro como sendo também uma projeção de nós. Eu digo a vocês que essa sensação que nós temos que somos apartados da natureza e das pessoas é a maior das ilusões. À medida que nós nos espiritualizarmos, nós vamos entender que nós não estamos apartados de ninguém. Nós estamos permanentemente vinculados a Deus, à vida, à natureza e às outras pessoas. O que ocorre em alguém diz respeito a gente. O que eu faço tem repercussão nas outras vidas. Como eu penso e como eu sinto. Este sentimento de solidariedade, quando alcança os patamares da tomada de consciência de cada alma, produz um ser humano mais feliz. Porque eu sei que não estou sozinho. Eu sei que existem corações que compartilham comigo, não no individualismo decadente, mas numa individualidade com senso de proximidade, de solidariedade e de coletividade. Nós formamos uma grande colmeia neste universo que pulsa vivo. E ele, o amigo que desceu das estrelas para apontar o rumo da plenitude ao ser humano, que nos trouxe a mais bela expressão dos céus, a face da terra, o seu evangelho de redenção, de recuperação para as almas. Ele aparece nos horizontes da humanidade e numa apoteose de contentamento, expressando-se com a felicidade, inicia o seu mister no momento de contentamento de um casal nas bodas de Canaã. Ali, no casamento de uma pessoa amiga da sua família, Jesus estabelece e gera a primeira felicidade nos cônjuges, que preocupados porque não poderiam atender a todos com o vinho que deveria ser distribuído na localidade. Ele vai e, a pedido de sua mãe, converte a água num vinho saboroso, sem álcool. Se hoje nós temos vinho sem álcool, por que que na época Jesus não poderia fazer o mesmo? Não é verdade? Então, Jesus jamais ia produzir alguma coisa para todo mundo ficar bêbado. Então, nessa experiência, a experiência da alegria, onde todos dançavam numa festa nupcial, no casamento, que é uma das mais belas expressões do contentamento humano, o casamento. Não é verdade? No momento, no dia do casamento, eu não estou falando depois. O que vem depois aí são outros problemas a serem avaliados pelas reencarnações afora. Mas na hora do casamento, na festa, é aquele instante em que você se sente alma gêmea da outra criatura. Sejamos otimistas. Não vamos pensar no momento em que se transforma em algema. Muito menos em almas que gemem. Fiquemos nas bodas. E naquele instante Jesus deu início à sua tarefa pelo contentamento. E encerrou sua tarefa na felicidade. E alguém pode imediato lembrar, felicidade no Gólgota? De braços abertos numa cruz? Não. Quando ressurge ao terceiro dia e durante 40 dias e 40 noites, aparece para os apóstolos, para os discípulos, cantando a beleza da imortalidade da alma, falando do reino celestial, apontando o caminho e dizendo que no final a luz venceria. Os apóstolos superaram o trauma da cruz e ficaram tão felizes pela volta do Mestre, que multiplicaram esforços e doaram a própria vida em sacrifício por aquele que demonstrara que a vida não se restringia ao organismo físico. A apoteose da mensagem do Evangelho, não nos esqueçamos, está no próprio nome da palavra, Evangelho. O sentido da palavra Evangelho, que significa boas novas, notícias alvissareiras, notícia feliz. Ele nos trouxe a informação feliz que precisávamos. Ele trouxe-nos um Deus que é aconchego, um Deus que é útero materno para todas as almas. Ele nos trouxe aquele que nos agasalha, que nos acolhe, que nos ampara. Apresentou-nos Deus como grande pastor, que cuida de todas as ovelhas e que nenhuma delas se perderia. Ele nos apresenta aquele que oferece para os lírios no campo, que nem Salomão consegue se vestir com a sua beleza, o poder de viver e de iluminar vidas. Assim como este mesmo Deus, que apesar dos pássaros que trabalham no fio não tecem, conseguem apresentar toda a beleza e pujança dos seus cantos. Este foi o Deus que Jesus nos apresentou. Onde ele chegava, diz-nos Marta, era uma festa. Onde Jesus estava, fazia-se sorriso, abria-se o contentamento. E ele sabia tanto do seu poder de gerar felicidade, que ele chegava ao meio-dia, ou chegava às 6 horas da noite e dizia: vou jantar contigo hoje, vou almoçar com você, vou passar a noite na sua casa. Ele parece que comia bem. E as pessoas ficavam tão felizes com a presença de Jesus, porque naquela oportunidade, aí tem um motivo, Jesus, sábio, tinha conhecimento da cultura, que na hora da alimentação a família se reunia. E ali ele aproveitava para deitar os seus ensinamentos em todos os corações daquele grupo familiar. E quando ele partia, a casa ficava diferente. Havia uma atmosfera diferente no ar, um magnetismo que durante muito tempo encantava e entusiasmava as pessoas. Jesus produzia entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do sânscrito e do grego antigo, que significa possuído por Deus, tomado pelo divino. Quando você está entusiasmado, você está tomado pelo divino. Este é o sentido da palavra entusiasmo. Jesus produzia este entusiasmo. Jesus produziu entusiasmo de tal monta que João, o evangelista, na época era um jovem imberbe, Era simplesmente um adolescente, com 16 para 17 anos de idade. Estava tão empolgado com Jesus, tão entusiasmado pelo Mestre e seu poder, que propôs a Jesus: Senhor, dizima, mata com teu poder esses que não acreditam em ti. Olha que suavidade. Que alma amorosa. Mas o Mestre, com a paciência inquebrantável de um verdadeiro educador, sabia que o coração de João era um poço de afetuosidade, era um poço de ternura, era uma grande canção de amor, e trabalhou de tal forma a intimidade daquela alma que tornou-se conhecido para a posteridade, porque ele desencarnou ancião, como sendo o apóstolo do amor. Quando ele não conseguia mais escrever, ele deixava bilhetes: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era a única coisa que João conseguia escrever nos seus últimos momentos da ilha de Patmos, onde estava em exílio. A mensagem de Jesus cria um mecanismo de tanto contentamento e felicidade que quantos deram a vida sorrindo em pleno Coliseu, em plena arena romana, ou nas fogueiras da Inquisição. Como não recordar o sentimento de coragem inquebrantável de Giordano Bruno e de João Russi, na antiga Boêmia, entregando a sua vida ao martírio pela verdade. Tomado de coragem, eu disse. Vocês sabem o significado da palavra coragem? Coragem vem de core, coração. É alguém que tem um coração entusiasmado. Esse é o corajoso. Corajoso não é o valente, não. O valente é o estúpido. É o que pensa que é alguma coisa. Coragem é o que usa o coração para suplantar suas dificuldades. A palavra coragem vem daí. Core, coração. Então, Giordano Bruno, João Russi, Joana d'Arc, tomados pelo entusiasmo e pela alegria de servir, particularmente Joana d'Arc, que tinha no seu íntimo a consciência que estava ficando quite perante a grande lei, resgatava seu equívoco do período apostolar, quando fora na ocasião Judas Iscariotes e entrega a sua vida no martirológio como Joana d'Arc, restabelecendo-se consciencialmente perante a grandeza da lei de Deus. Alma feliz, como apresentava-se o nosso venerável Chico Xavier, feliz por viver voltada ao contentamento da presença de Jesus. Tem pessoas que acham que os bons espíritos são sempre melancólicos, fechados, muito austeros. Austeridade eles têm no sentido moral, mas são almas bem-humoradas, felizes. Os bons espíritos têm o seu momento em que eles contam o que nós chamamos de piada, é um momento de humorismo, jamais com chiste depreciativo, mas sempre com um toque especial, um momento especial em que eles chamam, até quando chamam atenção, eles deixam a porta aberta. O que eu vou falar aqui foi o próprio Divaldo que contou uma experiência dele. Divaldo é uma pessoa muito alegre e gostava de contar piadas, às vezes passava do limite, se entusiasmava demais e contava umas coisinhas um pouquinho mais picantes. E aí, certa feita, Joana de Ângeles apareceu para ele e disse: Valdo, seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa contente. Agora, pondere. Olhe o teor das histórias que você está contando às pessoas amigas. Chamou atenção, ele ficou um pouquinho gastado, mas se controlou. Passou um tempo e, de repente, alguns meses depois, ele estava numa roda de amigos e começaram a contar, cada um contava uma piadazinha interessante, ele se empolgou, esqueceu da promessa e contou uma piada um pouquinho mais picante. Não era nada indecente, não, mas era uma coisinha um pouquinho mais, mexia um pouco, assim, diríamos, com a individualidade. Aí, quando ele estava empolgado contando, que ele acabou de contar, por trás do amigo que dava gargalhadas, apareceu Joana de Ângeles. Quando apareceu, ele ficou lívido, como alguém que foi pego com a mão na botija. Foi pego no flagra. Ela olhou e disse: Divaldo, de novo, meu filho. E ele, com orgulho ferido, não queria dar a mão a palmatória, porque foi pego no flagra, disse: ah, minha irmã, ah, mas eu estou aqui na terra, né? Disse: mas lembre-se que você vem para o lado de cá, viu? E E para vocês verem como os espíritos são bem-humorados, ele estava certa feita, com muita febre, tinha tido um problema cardíaco grave, uma ameaça de infarto. Há 2 dias antes ficou lá febril, na cama, e era dia de reunião mediúnica. Ele disse: hoje eu não vou. Não vou porque eu estou muito doente. Se eu for, eu vou desencarnar lá. Então preciso me recuperar, porque o médico pediu que eu ficasse em repouso. A reunião começava às 19 horas. 10 para as 19, Joana aparece para ele no quarto dele. Ele todo enroladinho de pijama. Ela aparece: Divaldo, o senhor, porque quando ela queria falar com você, ela chamava ele de senhor. O senhor está fazendo o quê? Uma hora dessas de pijama deitado aí, quando a reunião vai começar. Ele disse: mas minha irmã, eu estou aqui doente, o médico pediu que eu ficasse repousando, eu tive quase um infarto, estou aqui febril, devo estar com alguma inflamação. A senhora não está vendo que eu estou 50% morto? Ela disse: e daí? Eu estou 100% morto e estou aqui. Acho bom o senhor levantar daí para a reunião, estou lhe esperando lá, temos o que fazer. Ele disse que quando ela fala assim, ele não ousa nem argumentar. Ele levantou, trocou de roupa, chegou lá cambaleante, sentou, saiu ótimo. Produziu, que foi uma beleza. Nada melhor para vencer os nossos males de saúde do que trabalhar pelo próximo. A gente leva uma topada e fica: ah, hoje eu não vou para o centro não, que o dedo está doendo tanto. Saiu aquele pedacinho de pele, parece que a gente está desencarnando pelo dedão do pé. Uma dorzinha de cabeça, a gente fica mal-humorado, vai para o centro angustiado. Ah, meu Deus do céu. E eu digo a vocês, me permitam e me perdoe a citação de ordem pessoal. Quem me conhece sabe que não é absolutamente qualquer coisa de autopromoção. É uma experiência que eu quero passar para vocês, porque baseado neste exemplo que nós temos de vários amigos, eu me recordo que viajei para o interior da Paraíba, para o sertão paraibano, certa feita, e lá no caminho eu comecei a sentir muita febre. E muita moleza. Eu disse: eu contraí uma virose muito difícil. Fiz a primeira palestra e foi aumentando o mal-estar. Deitei, melhorei um pouquinho, a febre continuou e fui fazer uma palestra na cidade de... A cidade do escritor Ariano Suassuna. Alguém lembra o nome da cidade? Desculpe. Não é Catolé do Rocha. Agora, depois eu vou me recordar do nome da cidadezinha que ele nasceu. Então, eu fui fazer a palestra lá no centro Paulo de Tarso. Fiz a palestra, só Deus sabe como. Quase me sentindo esvair, quase caindo. Mas fiz a palestra e eu não sei, eu me sentindo tão mal e as pessoas vibrando. A palestra terminou, as pessoas aplaudiram, a gente chorava. Meu Deus do céu, eu acho que eu estava fora do corpo e não sabia. Eu sei que terminei. Quando as pessoas, algumas vieram falar comigo, queriam trocar ideias, estavam com problema. Eu atendendo e me sentindo quase desmaiando. Terminei de atender as pessoas. Quando eu deitei, que eu tossi, cuspi sangue. Eu disse: pronto, vou desencarnar com tuberculose. A gente faz logo um drama, né? Espírita é dramático por natureza. Eu não sou diferente. Eu disse: meu Deus. Tossi de novo, sangue. Eu disse: meu Deus. Aí tentei assim: não, eu acho que rompi algum vaso aqui. Alguma coisa aqui. Mas depois, no outro dia, eu estava hiper, super saudável. E tinha um encontro com outro grupo, noutra cidade, pela manhã. Aí eu queria dizer: mas desse jeito, cuspindo sangue. Aí foi o nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes, quem veio, graças a Deus. Porque se fosse Joana de Ângelo, não queria. E ele disse: meu filho, pelo esforço que você fez ontem, nossa equipe tem um jeito de aliviar pelos dois compromissos que você tem em duas cidades hoje, está certo? Mas quando chegar, você cuide. Aí quando ele ia sumindo, eu parado, extasiado, ele voltou e disse: ah, você não está com tuberculose não, é crise de sinusite. Eu achei maravilhoso. Nunca amei tanto aquele homem de barbas brancas como naquele instante. Foi fantástico. Então, me perdoe a citação dessa experiência, mas é para vocês verem como eu vi, senti na pele, que quando a gente não para na enfermidade, não se detém naquilo que nos incomoda para pensar naquilo que é superior a gente, o alto providencia os recursos para que a gente venha vencer as próprias dificuldades. E eu me senti muito feliz. Quando eu cheguei na cidade, que era um encontro com os jovens, nessa outra idade que fui, eu cheguei lá, o rapaz me deu um abraço e disse: Fred, como você está bem? Você nunca adoece, não sei, ah, se ele fosse médium. Iria saber como eu estava na noite anterior, cuspindo sangue. Então as bênçãos do alto se convertem em experiências imorredoras na nossa vida. E aí, quando os espíritos nos dizem: meus filhos, trabalhem, produzam, não fique catalogando as suas vidas apenas naquilo que você vivencia dentro de casa, nos problemas do dia a dia, as dificuldades com fulano, com beltrano, com o vizinho, porque a cozinha está vazando, não sei o quê, quebrou um cano, não sei de onde, olha, eu me aperrei, quebrou o cano, calma. Como é que um cano vai estourar uma úlcera numa pessoa? Há mais ou menos 5 anos atrás, sofri um acidente de automóvel. O carro acabou, caiu de 8 metros. Eu vim, inclusive, aqui para Alagoas, ia para Arapiraca, onde nós fazemos um seminário todos os anos. Há 15 anos que eu faço seminário lá em Arapiraca. E íamos para lá. Ali em Bom Conselho, caímos numa curva, foi um negócio terrível, o carro ficou todo amassado. Ninguém teve nada dentro do carro. Os policiais, quando chegaram, não acreditaram que não tivesse vítima fatal ali, que era, inclusive, um local tradicional de desastres. Na semana anterior, tinha um caminhão caído lá e parece que teve uma vítima fatal. Saímos intacto, tranquilos. No mês seguinte, voltamos para tentar cumprir e para cumprir o compromisso. E só este ano, no início do ano, os espíritos me contaram, olha como eles são bondosos, que era para eu ter desencarnado naquele acidente. Mas como eu vinha me esforçando para fazer alguma coisa na tarefa da divulgação doutrinária, no trabalho social, os espíritos resolveram dar uma moratóriazinha, um espaço. Eles são bondosos por 2 motivos. Deram um tempo de absorção do fato e não disseram qual o tempo da moratória. Mas eu passei umas 3 semanas refletindo. E se eu tivesse desencarnado naquele acidente, como é que eu tinha chegado do lado de lá? Como eu iria me apresentar aos meus superiores? Estaria bem? Estaria me envergonhando de alguma coisa? Estaria incomodado por algo que deixei de fazer? Sabe de uma coisa? Eu vou é trabalhar. Porque eu não sei até quando vai. Pode durar mais 10 anos, 20 anos, 30 anos? Posso ir daqui no próximo mês? Não sei. Então vamos trabalhar. Como eu estou marcando a minha agenda, é 1 ano de antecedência, quando eu fecho a agenda, eu acho que eu não vou não. Porque eles deixaram eu fechar a agenda. Agora, quando chegar o recado, olhe, não estique mais de 4 meses não, aí eu já sei que o negócio é sério. Então, mais uma vez eu tive uma lição fantástica. Trabalhe no bem, não para comercializar com os céus, ficar mais um tempo na terra, mas para mostrar como um mínimo esforço que a gente faça no bem, na obra da luz, em prol do nosso próprio reerguimento também, produz respostas maravilhosas do alto. Lembrando o que diz o Evangelho. A resposta de Deus é sempre 100 por 1. Você faz 1, o céu manda 100. Sai Baba dizia também: dê 1 passo em direção a Deus, e Deus dará 10 passos em sua direção. É sempre assim. A proporção dos céus é sempre maior na nossa direção. Tem gente que nem dá 1 passo e ainda quer que Deus venha direto. Não faz nada e fica o tempo todo esperando, reclamando do céu, que não me deu isso, que não me deu aquilo, que não fez aquilo, que não fez aquilo outro. Faz. E relembrando como os bons espíritos são bem-humorados, eu tive esta noite um contato espiritual, que eu não vou dizer com quem, e no meio da conversa, da orientação, lembrou um detalhe, disse: olha, eu percebi que você não comeu a carne de sol que você gosta muito. Mas fique tranquilo, não foi a minha esposa que fez, não. Bem brincalhão, bem tranquilo, bem em paz, mas com um sorriso enorme na face. Estamos construindo a nossa felicidade, meus amigos. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Mas sentirmos a alegria de estar no momento ímpar da nossa humanidade, no momento especial de nossas vidas, no instante em que nós estamos em pleno período histórico da transformação da Terra, nós estamos no momento dito apocalíptico da humanidade, em que a Bíblia fala-nos, e hoje nós temos a volta dos grandes profetas da antiguidade que estão reencarnando para fazer a nossa civilização progredir. Os grandes espíritos estão de volta, os grandes artistas, os grandes pensadores, os filósofos da antiguidade, vários filósofos da escola neoplatônica estão reencarnando neste período para que dentro de algumas décadas estejam clareando o pensamento da humanidade com o sentimento de bondade e de humanismo que eles trazem da sua evolução espiritual. Reencarnados grandes cientistas, eles estão voltando. Eu não tenho dúvidas que teremos aqui na carne a presença de Pasteur, a presença de Robert Koch, o que descobriu as células, a molécula, aquele que nos apresentou o mundo infinitamente pequeno, os grandes pesquisadores do passado, os grandes médicos de outrora, estão voltando para ampliar a longevidade dos habitantes do planeta, para gerar mais saúde. Observem, meus amigos, que momento feliz da nossa humanidade este que nós estamos vivendo. Observe como já não temos mais crianças e jovens com corpos deformados teratológicos. Antes, você via muita criança deformada, expiação. A grande maioria era quadro expiatório. Hoje, a maioria dos espíritos que está reencarnando desde a década de 90 para os dias de agora são de almas que trazem necessidades provacionais, mas não expiatórias. Já não trazem mais necessidade de expiar nada. Trazem apenas necessidade de provar a si mesmo certos valores. Já estamos em plena transição para mundo de regeneração. Expiação e provas ficará no passado. Por isto que também desaparecerão, como vem desaparecendo, muitas doenças cujas vacinas já estão debelando. Já não existem, na grande maioria dos países, já não existem mais sarampo, catapora, já não se pega mais esses problemas, a coqueluche desapareceu, a poliomielite já é extinta no nosso país, e assim como a grande parte do planeta calcula, o Rotary Club, que está à frente de um movimento internacional para o desaparecimento da paralisia infantil, que em 2013, no máximo, desaparecerá da Terra a poliomielite. Que bênção, que momento magistral, mas tem gente que é tão pessimista, que só se apega nas notícias ou no contexto trágico do momento de transição. É esperando tsunami, é esperando terremoto, é esperando avião que cai, é esperando, meu Deus do céu, deixa, e se o avião cair, cai, pronto, vai morrer, mas vai continuar vivo. Veja o lado bom das coisas que estão acontecendo. Desde as formas cada vez mais aperfeiçoadas, gente, cada vez mais, vou falar até de forma, ao invés do espírito agora, cada vez mais a distância entre o mais belo e o menos belo é mais curta. As pessoas estão cada vez mais belas, refletindo também o psiquismo que vai se aformoseando. Você olha essa plateia aqui, olha que beleza, já estou no mundo regenerado. A elegância, as beltez, e vamos aperfeiçoando cada vez mais. Observemos os valores que estão sendo trazidos por essas crianças, as crianças da nova era, que falam da beleza da vida, que convida-nos a servir ao próximo, que comentam coisas encantadoras. Essas almas deve encher o nosso coração das sagradas esperanças, porque esperança é também um elemento da felicidade. Quem tem esperança tem uma nesga de felicidade. Agora, quem perdeu a esperança, como ser feliz? Este momento mágico da nossa humanidade, quando os espíritos estão em profusão, dando as suas comunicações, seja em aparelhagens eletrônicas, seja através de médiums, no mundo inteiro, convidando as pessoas à sua transubstanciação nas vozes da imortalidade. Nós vamos verificar dentro em breve a presença de nossos irmãos de outras terras, de outros mundos, que vão poder se apresentar naturalmente para os homens, sem temor de causar pavor neles, nem ser agredido por eles. Não tenham dúvidas que dentro em breve isso vai acontecer. Ou alguém aqui acredita ainda que estamos sozinhos no universo? Como é que Deus vai pegar? Só no universo conhecido são mais hoje de 15 bilhões de galáxias conhecidas. Cada galáxia com mais de 200 bilhões de estrelas. Aí pega a Terra, um grão de areia feinho, que perto de Júpiter não é nada. Em tamanho feinho que eu falo. Aquela coisinha mirruda. Uma ervilha solta no espaço. A vida vai ser só ali. Que nem no centro da nossa Via Láctea, da nossa galáxia, a gente está. A Terra está num bracinho assim, já no final, na periferia. Somos subúrbios. Como é que a gente vai acreditar que só tem a gente aqui? É muita pretensão e arrogância. Só isso. Muita pretensão e arrogância. Vivendo aqui no bracinho espiralado da nossa Via Láctea, rodeado de pulsação, de vibração, e a vida se estende ao infinito, conforme o Livro dos Espíritos nos diz, que não existe vazio no infinito, onde pensais que há o vazio, há vida, em condições que não imaginais. A beleza da vida é a maior expressão de Deus, se manifestando em toda parte. E por isto mesmo, nós que somos os argonautas do amanhã, nós que somos os viajantes da felicidade, estamos edificando o novo ser, a nova mulher, o novo homem, um novo jovem, que vai apresentar o seu sentimento arrebatador para configurar uma sociedade mais humana, mais justa, mais equânime. E aqueles que não se coadunarem com esta verdade, os que lamentavelmente permanecerem endurecidos e impermeáveis à mensagem das virtudes da eudaimonia, serão afastados, como já vem acontecendo, para mundos compatíveis com seu nível de necessidade evolutiva. Serão afastados, sim, os maus políticos. Vai. Não vai passar incólume, não. Escapa dos homens, pode aplaudir. Mas não é. Este aplauso não é querendo que eles sejam expelidos, não. É que eles se convertam e parem de prejudicar tanto a coletividade. E falo isso no planeta todo, onde existir o problema. Serão exilados os que permanecem traficando drogas, matando os seres, prejudicando a desonestidade. Esses não poderão permanecer aqui. Até que nestes outros mundos, porque a lei de Deus é a lei de recuperação, vão se recompor consciencialmente, até poderem retornar ao contato com seus afetos que ficarão aqui na Terra. O exílio que irão sofrer lhes permitirá concluir a sua evolução nesses outros mundos, fazendo-os progredir. Levarão a nesga de esperança, como aqueles que vieram de Capela, trouxeram para a Terra, quando a Terra era um mundo primitivo. E aqui estabeleceram os troncos das cinco principais raízes das espécies das raças humanas aqui no planeta. Viverão com a expectativa e criarão nesse novo mundo a ideia de um paraíso perdido. Olha que coisa paradoxal. Vão chegar no outro mundo sentindo falta de um paraíso perdido, a Terra, que antes era um tacho. E para eles vai ser o paraíso perdido. Que beleza é a lei de Deus. E quando voltarem, voltarão felizes, redimidos, para dizer que bom reencontrar-te. O reencontro é também expressão da felicidade. Que bom que ao desencarnar, eu sei que vou abrir os olhos no mundo dos espíritos e vou reencontrar minha mãe, meu pai, aqueles que foram à frente, meus tios, minha querida tia, que exemplificou coisas magistrais, que hoje está sadia. Que beleza poder reencontrar o filho querido, que com uma dor profunda o pai e a mãe levou às portas da sepultura o seu corpo. Que beleza, que alegria, que contentamento, como descrever a felicidade de um coração que ama, reencontrando na dimensão dos espíritos o ser amado e os seres que ele ama. Que beleza é a felicidade. A felicidade não é apenas do agora, mas a felicidade também tem tonalidades do futuro. Você é feliz no hoje, porque também sente a felicidade das belezas que virão depois. Que reencontro magistral. Que oportunidade, que bênção saber que quando você desencarnar, vai também reencontrar com aquele desafeto. Que você disse que não devia, vai ter que olhar para ele nos olhos do outro lado. E lá, bichinho, aí Chico Xavier lembrou bem. Quando desencarnarmos, não serei eu a baixar a cabeça quando nos encontrarmos no mundo dos espíritos. Ele falava para os que estavam caluniando ele naquela ocasião. Porque deve ser muito incômodo, né, gente? Você desencarnar, você caluniou alguém. Saber que você mentiu sobre uma pessoa. Quando desencarnar, que encontra a pessoa do outro lado, e o pior, ele faz cara de paisagem, tipo assim, como vai, meu irmão? Isso deve doer na alma profundamente. Então, melhor a gente partir com a consciência tranquila. Quem aprontou, peça logo desculpa antes que ele desencarne. Jesus já alertava. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Caminho aqui. Porque depois a gente não sabe aonde vai estar cada um. As condições de cada ser é melhor fazer agora. Tem gente que diz, estou criando coragem. Cria. Quanto tempo você está criando coragem? Faz 10 anos que estou criando coragem. Para pedir perdão a fulano de tal, meu parente que eu fiz isso. Peça logo. Não, não, mas tem tempo. Quem disse isso? A pessoa vai... Não, mas a pessoa está forte, tem 48 anos. Sim, e não desencarna com 48 anos, não? Vem um acidente de automóvel, leva um choque, um raio cai na cabeça dele, porque tu és tão azarado que é capaz de um raio cair na cabeça dele. Peça logo perdão. Reconcilie-se. Faça a sua parte. Ah, mas se ele não aceitar... Aí o problema já é dele, você está livre. Quando vocês desencarnarem, que se encontrarem... Ele pode até ficar chateado, porque não lhe perdoou, mas você estará tranquilo porque pediu perdão. E tão nobre e virtuoso é pedir perdão como perdoar. Talvez mais difícil é pedir perdão. Porque quem está na posição de perdoar está na melhor posição do agredido. Quem vai pedir perdão está expondo o próprio orgulho. Então é uma atitude muito nobre quando a gente reconhece que errou. E muitos problemas a gente poderia evitar se a gente reconhecesse que havia errado. Construamos a felicidade. Sejamos felizes todo dia. Para ser feliz todo dia, nós temos todo o ferramental. O espiritismo é uma bênção para o nosso dia a dia. Mas para os nossos irmãos católicos, o catolicismo é uma bênção para todos os dias. Nossos irmãos evangélicos têm ferramentas para serem felizes todos os dias. Nossos amigos do budismo também. Os judeus têm motivos de serem felizes, porque as religiões são elementos que trazem estímulos à construção da nossa felicidade. Sejamos felizes todos os dias. Acordemos cantando. Se for desafinado, cante mentalmente. Porque não temos o direito de perturbar os ouvidos de ninguém. Quando for dormir, ore. Faça uma oração feliz agradecendo a Deus. Mas, meu Deus, eu tive tanto aperreio hoje, esqueça. O dia foi aperreado, ore, porque você passou por ele. Não sucumbiu ao aperreio. Vá em frente, amanhã é outro dia. Quando abrir os olhos, que você vê que ainda está na terra, diga... Obrigado, Senhor, porque se eu estou aqui é porque não terminei meu compromisso ainda. Então vou fazer o melhor de mim. Se você pega ônibus todos os dias para ir para o trabalho, pegue o ônibus, vá pegar o ônibus pensando o seguinte, não pense que o cobrador não vai ter nunca aquela moedinha do troco. Não pense que vai estar, não. Pense o seguinte, eu vou subir num ônibus que tem muitas almas irmãs. Eu vou olhar tanta fisionomia. Olha, gente, eu fazendo faculdade eu adorava ir de ônibus. E, claro, adorava mais ainda quando eu conseguia um lugarzinho para sentar. Porque eu gostava de ir observando a fisionomia das pessoas, quanto a gente aprende. E eu pensava, são irmãos meus, que eu não conheço, não fui apresentado ainda, mas são meus irmãos. Quanta vida, quanta pulsação. Às vezes acontecem umas coisas engraçadas, né? Umas coisas, às vezes, constrangedoras, mas é a vida que está ali pulsante. Ah, que coisa maravilhosa é andar de ônibus. Principalmente quando está lotado e no engarrafamento. Pense dessa maneira. Olhe para o lado, estabeleçam com um diálogo com alguém. Puxa um assunto, se vê uma cara mais simpática assim, puxa o assunto, puxa, hoje está engarrafado, né? Aí, Joana, ah, meu Deus, você é onde? Aí se alguém puxar para o lado negativo, você, não, mas que coisa boa, como é seu nome? Aí a pessoa diz, você diz o seu, pronto. Vai amenizando um pouquinho. É claro que de vez em quando você pode encontrar alguém que está tão enfesado, tão mal-humorado, que não vai querer muita conversa, né? E se você puxar o assunto logo de maneira errada, como um rapaz sentou uma moça do lado, ele querendo paquerar a moça, aí olhou para ela assim, e ela vendo uma revista, e ele doido para puxar o assunto, ela lendo a revista, e ele disse, meu Deus, como é que eu faço para chamar a atenção dela? A moça muito bonita, com os cabelos lindos, e vendo a revista, sem nem olhar para o lado. E ele tossiu, e ela não olhou para o lado. Ele, sem querer, bateu na perna dela, sem querer. Ela não olhou. Aí ele disse, bom dia, bom dia. A senhora tem mãe? Ela disse, nem pai. Às vezes você encontra pessoas que não permitem você ter diálogo. Mas não tem problema. Você sorri e continua tranquilo na sua viagem, vendo as paisagens, né? Que coisa maravilhosa. Lá em Recife, de vez em quando, que eu estava num aperto, aquele sol, aquele calor, aí passávamos nas pontes. Aí olhava, ficava olhando as pontes lá em Recife. Aí quando acabava a ponte, passava nos buracos. Ah, dava aquele solavanco. Tem gente que se assustava, a gente ria dentro do ônibus. Não é? Agora, quando a pessoa olhava, a gente fechava para não pensar que a gente estava rindo dela. Mas era uma coisa fantástica, gente. Um aprendizado fenomenal. E trem? Trem. Alguém aqui já andou de trem? Quem andou, levante a mão. Menino, tanta gente assim. Vocês... Olhe, Cabo a Recife. Eu tenho certeza que vocês não tiveram essa experiência, porque Cabo a Recife era uma chuva de pedras. Porque havia muitas favelas, invasões, e as pessoas jogavam pedras. Ele está chegando em Pontezinha, fechava a janela. Blá, blá, blá, blá. Aí ficava cada um branco, assustado, outro ria. Era uma graça, quando a gente via já estava chegando em Recife. Que maravilha, meus amigos. Quanto aprendizado. Era aquele trem que você sentava assim, depois passou aquele que senta um de frente para o outro. Você sentava, era obrigado a vencer a timidez, porque sentado estava de cara. É engraçado você ver como as pessoas são tímidas. Você senta, quando olha, a pessoa olha para lado, olha de lado, olha para o lado, não sabe para onde olha. E quando era um bem baixinho, era engraçado. O meu tio, eu tinha um tio muito engraçado. Ele disse, quando ele chegava lá em casa, ele ia nos visitar, ia de trem. Quando ele chegava em casa, cansado, disse, nunca mais vem de trem. Toda vez ele dizia isso, mas vem de trem, que era mais barato. Nunca mais vem de trem. É muito alta a cadeira. Ele disse que se sentava, ficava com os pés balançando. Uma graça. Se ficava em pé, não conseguia alcançar o coisa que segurava. Era uma festa. Ele era humorista. Apresentava-se muito em circo, conhecido como Zé Matuto. Já desencarnou, uma figura maravilhosa. Então, esses são momentos que a gente pode descobrir que há felicidade. Há felicidade em coisas pequeninas, gente. Tenho certeza como vocês não vão esquecer jamais este seminário. Não vão. Mesmo que o Alzheimer chegue, ficará nas profundidades do psiquismo de cada um. Não vão esquecer Sibelius com os dedos ágeis, sorrindo, tocando para a gente. Não vão. Não vão esquecer esse teatro lindo e maravilhoso. Também não vão. Não vão esquecer as lágrimas de Beth, que já chorou tanto ali, coitada. Tem a impressão que ela vai desencarnar de desidratação. E esses são momentos felizes. Esses são momentos felizes, porque estamos compartilhando dos 65 anos, né? Do Abrigo Francisco de Assis, essa obra meritória, fantástica, e vocês vieram e estão aqui. Esses são momentos inesquecíveis de felicidade. Eu sei que todo mundo aqui tem problema familiar, de doença em parente querido, mas estão aqui sorrindo, felizes de alma. Não é sorrindo apenas por um momento, a alma está feliz. A resposta de vocês ontem, quando terminou o seminário, e a apresentação, que chegavam lá, olhe como eu estou feliz, que coisa linda, que coisa maravilhosa, vou dormir no céu, vou dormir com os anjos. E eu dizia, mas volte amanhã para o seminário, não desencarne não, peça para voltar. Esse é o momento de felicidade que nós podemos perpetuar, porque Emmanuel dizia, num certo momento, receber a luz, todos nós recebemos, mas preservá-la acesa é o desafio de cada um de nós. Lamentavelmente, quando a gente sai desses momentos, às vezes já de noite já está conturbado. No outro dia, então, já esqueceu tudo. Já está com raiva, já está com problema. Preservemos a luz que esses amigos espirituais aqui derramaram, que esses queridos amigos aqui trouxeram para cada um de nós, que se multiplicam para beneficiar as nossas vidas, eles estão aqui entre nós, derramando as bênçãos do magnetismo salutar, a inspiração nobre e edificante. Nossa Marta, nosso Bezerra, o Djalma Farias, o Coelho Neto, o Lins de Vasconcelos, os amigos que estão aqui multiplicando, os enfermeiros da equipe espiritual, aqueles que estão à frente da implantação de uma nova era da humanidade nesta região, fazem-se presentes junto a nós, diante da nossa busca sincera de encontrar orientação para as nossas vidas. Sejamos felizes todos os dias, abramos os olhos para a vida, a cada manhã, e vamos dizer, hoje eu acordei, feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar, não vale ser triste, não pares na dor, sorri amigo, na paz do Senhor, olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus, com os seus esplendores, a vida é bela, sublime é o amor, cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois caminhei, caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos tantas vezes me perdi. E o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade e para a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. E ao erguer-se todos os dias, nós estaremos emitindo esta vibração de alegria e de paz para a humanidade, para contagiarmos aqueles que conosco convivem e aqueles que atravessam o nosso caminho durante o dia, que possamos irradiar a luz da felicidade para os filhos da dor, tocando a cítara da esperança nos pauis das amarguras. Vamos atravessar os charcos e as montanhas, tocando a laúde da luminosidade do bem, a fim de convidar os filhos da crucificação anônima para o concerto da vida. Vamos atravessar as planícies das provações, tocando para a humanidade a cítara do recomeço e dizendo para as almas aflitas que elas se reerguerão e alcançarão a plenitude da paz celestial. Vamos como a rasvera dourado no carro sublime e fulgurante da paz, renovar o mundo para cantar a vida e para dizer àqueles que estão atordoados no caminho, sim, eu também trago as minhas provações, mas trago a luz da esperança e a presença de Deus em minha vida. Acende-te, irmão, e vem comigo. Vamos invadir ruas e cidades cantando a canção do infinito. Vamos levar para todos os povos, para todas as mentes, para todos os corações, a mensagem eloquente e inesquecível que foi cantada há mais de 2000 anos da Palestina distante. Vamos levar para os que derramam lágrimas, para as mães angustiadas, para os pais desesperados, para as crianças abandonadas, para os jovens atormentados pelas drogas, Vamos levar-lhes a mão amiga, abraçar-lhes e lado a lado caminharmos com ele, dizendo-lhes pelo exemplo que não estão sozinhos, nós estamos com eles. E assim, impregnando as suas vidas de felicidade, vamos dizer-lhes, quando se sentirem perdidos, procurando seus entes queridos que não mais estão ao seu lado, vamos falar-lhes da bênção, da reencarnação, e dizer-lhes, como afirmou o poeta da música popular brasileira, imortalizado em canção por Roberto Carlos: filho, na vida existem tantos mistérios, ocultos entre o céu e a terra, que a gente já se aprofunda tentando explicar. Como é possível saber qual o gosto, o perfume do beijo antes de beijar? E quando eu penso em alguma coisa, você sente na pele, não adianta disfarçar. De tanto a gente se adivinha, que às vezes eu fico pensando que a gente já se conhecia e se achou outra vez. Como é possível que eu tenha o poder de entender tanta coisa que vem de você? E quando eu penso em alguma coisa, você diz justamente o que eu tinha para dizer. Seu rosto me faz sentir saudades do quê? Não sei. Seus olhos me falam de coisas que eu tenho certeza que já escutei. De onde eu te conheci? Será que eu já te amei? Só sei que vibra nos seus braços uma antiga e tão linda canção de amor. Sejamos felizes, porque nos reencontraremos infinito afora. Muita paz para todos. Nós temos aqui mãos que o nosso amigo Daniel passou para que nós lembrássemos, além da rádio web que está transmitindo o nosso trabalho, transmitiu até agora, neste momento, ele disse para lembrar os programas espíritas que temos na Rádio Difusora de Alagoas, de 8h45 às 10h, aos domingos. E na Rádio Correio AM 1200, programa Lições de Vida, também aos domingos, das 20 às 22 horas. E nós agradecemos mais uma vez ao Governo do Estado, à direção do teatro, às gráficas Magenta e Red, a rádio Web, a nova fraternidade, primeira rádio espírita Web, né? Através do Márcio Eduardo. E aqui o José Maria filmou todo o evento e está deixando aqui conosco telefones para quem quiser o DVD, entrar em contato com ele através do 8810-7444 ou 3221-1462. O evento dos dois dias por R$30. E nós queremos, nesses instantes, passar para o Fred a prece. Mandamos buscar Cibele para dar a entonação musical, para que a gente leve conosco todas essas bênçãos em que, no momento deste, parece que a gente sai sem corpo. Saímos almas desencarnadas. Porque saímos assim, no levitar da música de Cibele e de todo esse evento que ocorreu neste momento que vivenciamos, a gente só sente que Deus nos faz feliz sempre. Nós é que não sabemos vivenciar a felicidade que Ele nos oferta a todo instante em nossas vidas, em nossas caminhadas. Então, obrigada a todos vocês, de coração, por termos estado juntos, e nos reencontraremos até já, como diz Divaldo. Ele não diz até logo, nem até amanhã, ele diz até já. passamos nestes instantes ao nosso Fred para a prece com uma musiquinha do Sibelius. Senhor da vida, te agradecemos a bênção do nosso encontro. Quando a humanidade sente as feridas abertas, quando a dor campeia na humanidade inteira, somos nós convidados, pela beleza do teu amor, para servir um pouco mais, para agradecer-te sempre, Senhor da vida. Permite que Maria, o espírito nobre, que nos trouxe o encanto da dedicação e da abnegação sem limites, ofereça-nos a bênção de sua paz e concorra, Senhor, para que Jesus, o benfeitor de nossas vidas, faça permanecer esta vibração de paz em nossas almas todos os dias e em toda parte, Senhor, onde a miséria campeia, onde a amargura predomina, onde as feridas multiplicam-se, onde as mães gemem, onde os pais dilacerados carpem as dores profundas, esta mesma paz se faça sentir. A luz do teu amor que cura e redime possa penetrar os núcleos de sombras e abençoa, por fim, aqueles que fazem o trabalho junto aos mais necessitados da idade avançada e leva para os seus lares estes que aqui se encontram, a fim de que possam transmitir aos familiares esse nosso encontro de ternura e de carinho. Fica conosco e nos abençoa hoje e sempre. E em nome de Deus, concluímos o nosso seminário. Muita paz para todos. E assim estamos finalizando o seminário da tarde, da manhã de hoje, com Sibelius e Frederico Menezes. Daqui a pouquinho vamos com a repórter Olga Miranda, que irá fazer as reportagens. Estamos direto do Teatro Deodoro de Maceió, Alagoas, ao vivo. Alô, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Acabou o evento maravilhoso que proporcionou a todos muita iluminação. E estamos aqui com uma das participantes do evento, que vai dar algumas palavras para nós sobre as suas impressões do evento. Esse encontro, como sempre, é maravilhoso. Toda a comunidade espírita do estado de Alagoas sempre está presente. E ele deu uma emoção muito grande. E deixa a gente em estado de êxtase. Ok, Solange, muito obrigada, né? Que nós teremos, tenhamos mais eventos desse porte, não é isso? Com certeza, se Deus quiser. Até o próximo. Obrigada. Ouvintes, nós estamos aqui com um dos participantes chamado Arandi. Ele vai falar alguma coisa para vocês sobre o evento. Bem, eu quero dizer que foi um evento que em mim tocou muito, que abriu muito o meu leque emocional. Que eu sempre fui um curioso na doutrina de Allan Kardec. Agora, nunca frequentei nenhum centro, mas eu estou aqui muito leve. Obrigado. Nós que agradecemos a sua participação aqui na Web Rádio Nova Fraternidade. E os amigos ainda estamos aqui ouvindo as músicas tocadas por Sibélio, transmitindo para todos muita paz, muita alegria. E vamos aqui entrevistar uma nova irmã que aqui está saindo do evento. Gostaríamos que você também colocasse para os nossos ouvintes a sua impressão, como é que você está se sentindo. Muita emoção. Muita emoção. Estava nesse chante dizendo que chorei o evento todo. Uma emoção enorme. Foi muito lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Qual a instituição que você participa? Do Grupo União Espírita e no Deus Fraternidade, né? Deus conosco. Deus conosco. Diga o seu nome aqui para os nossos ouvintes. Áurea Maria Nobre. Muito obrigada, Áurea, pela sua participação. Estamos aqui com a nossa irmã Bernadette, que também vai falar um pouco sobre o evento aqui. Feliz, feliz. Saímos de casa e tínhamos toda essa expectativa. E qual não foi a nossa constatação em encontrarmos esse clima de elevação proporcionado por Sibelius e o nosso doce e amado Fred. Voltamos para casa com o coração cheio de felicidade e com aquela vontade de nos empenharmos mais e mais no trabalho da divulgação da nossa doutrina, a doutrina do Consolador. Muito obrigado, Bernadette, pela nossa participação. E aqui nós estamos com a nossa irmã, mãe do nosso queridíssimo Sibelius, vai falar alguma coisa para os ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade sobre o evento e quais as sensações que se apresentam agora em seu coração. As apresentações, as emoções são muito grandes. Em cada apresentação que eu faço, ele só falta me matar do coração mesmo, como ela está falando. E a felicidade de estar aqui junto deste público que eu conheço, maravilhoso, dessa cidade que eu amo. Muito obrigada a todos que compareceram. Obrigada, porque o evento foi belíssimo. Nós que agradecemos a sua simpatia. Você está sempre exercendo esse trabalho, né, caridoso junto com ele, trazendo para que nós possamos ouvir música de qualidade, né, em que ele transmite toda essa sensibilidade que é própria dele, né, esse carinho, esse amor que ele tem pelas pessoas e principalmente pela música. Ele vive a música, né? Ele fala que a música é o oxigênio dele. Sibelius, eu como mãe não sei falar dele, não sei falar dele, porque ele é só alma, alma, até hoje, amanhã a gente não sabe de nada. É, mas nós sabemos que é um privilégio ter uma pessoa como ele, né, pra perto de nós, e nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ir à casa de vocês uma vez, perto da Asfal, e presenciar, não é? Como era o ambiente familiar, como ele se portava e o quanto que ele toca, né, diariamente. Exatamente. O mundo dele são os instrumentos, como hobby. Ele tem fotografias de pessoas que ele nunca conheceu, já desencarnada. E ele amplia, faz um trabalho lindíssimo. Para mim, Sibelius, presente não só para mim, porque ele veio de mim, um presente para todos nós. Muito obrigada por sua atenção e obrigada a todo mundo que está aqui. Nós que agradecemos esse carinho enorme que você transmite para os nossos ouvintes, para nós também aqui da Web Rádio Nova Fraternidade. Muito obrigado, muita paz para vocês. É a Web Rádio Nova Fraternidade, iluminando consciência, e ainda continuamos com as entrevistas. Ouvintes, nós estamos aqui com a Elizabeth, certo? Ela vai dar algumas palavras para vocês sobre o nosso evento. É, o evento transcorreu da melhor sintonia possível entre dois grandes médios, Sibelius e Frederico Menezes, e que saímos todos nós com os corações consolados, fortes para enfrentar os embates da vida. Que Jesus nos abençoe. E que outros possam vir à nossa terra. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a Beth. Nós estamos aqui com a outra irmã que vai dar uma palavra também, ouvintes, que está nos parabenizando pelo nosso trabalho. Nós estamos aqui transmitindo o evento pela Web Rádio Nova Fraternidade. Gostaríamos que você colocasse suas impressões sobre o evento. Eu me chamo Suzete. Foi muito lindo, muito emocionante esse encontro da família espírita, né? Que a gente se sente muito feliz com isso, né? Qual instituição que você trabalha? Eu trabalho no Grupo Espírita Erastro. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas palavras, ouvintes. Estamos aqui muito emocionados, muitas pessoas encantadas aqui, não conseguem se retirar do Teatro Deodoro, ouvindo ainda as músicas que estão sendo tocadas pelo Sibeli. Nós estamos aqui com outro ouvinte. Gostaríamos que você colocasse para nossos, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, as suas impressões, o que, que você achou, como é que você está saindo agora desse evento. Ah, muito satisfeito, muito repleto de felicidade por esse momento e, ao final, proporcionado por mais essa etapa de músicos. Então, de uma felicidade plena. É verdade, o evento já terminou. Muito obrigado pela sua participação. E as pessoas continuam aqui ouvindo Sibelius e rodeado dessas pessoas que carinhosamente estão prestando essa homenagem e permanecerem, porque o ambiente está repleto de luz e muita paz. E aqui nós estamos com uma outra ouvinte que também vai dar uma mensagem. Como você está se sentindo nesse momento diante desse maravilhoso encontro com Jesus? Muito emocionada, inclusive pela o estímulo, pela esperança e a necessidade de a gente estar alimentando nossos sonhos. Muita emoção a gente percebe na sua fala, e é verdade, né? Quem teve a oportunidade de vivenciar aqui esse evento realmente saiu transformado e disposto, sim, a trabalhar semeando esses ensinamentos sublimes de Jesus. E aqui nós temos um outro companheiro que está aqui do nosso lado. Como é seu nome? Daniel. Daniel, você faz parte de alguma instituição? Centro Espírita Oscar Menezes Mendonça. Como é que você está se sentindo agora que terminou esse evento? Feliz, né? Porque a gente teve a oportunidade de ter o toque da música, da arte e as palavras sábias, abençoadas, iluminadas do expositor Frederico Menezes. E a fala do alto que vem nos convocar para que nós possamos sair um pouquinho da nossa situação de comodidade e irmos ao encontro das pessoas que nos circundam, muitas vezes com as suas dores ocultas ou não, verbalizadas ou não, que esperam um pouco da nossa ação. É um evento que desperta um pouquinho a nossa essência de luz, que como sementinhas Deus depositou em nosso coração. Isso, muito obrigado pela sua participação. E é isso, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. É uma emoção muito grande, todos estão transmitindo e isso se faz sentir na voz, na vibração de todos. E aqui nós estamos com a nossa amiga Andréia, que faz parte também do Instituto Espírita, e ela vai falar algumas coisas. Como é que você se sente agora, Andréia, ao término desse evento maravilhoso? Ah, é indescritível, uma sensação maravilhosa, uma paz, uma tranquilidade, enfim, só realmente estando aqui para poder sentir. Porque as palavras são poucas, não dá para expressar, só sentindo mesmo. É, ouvintes, é isso mesmo, a Andréia transmite essa emoção e a vibração é de tanta paz, tanta tranquilidade, que a gente se sente realmente muito emocionado. Estamos aqui com outro participante, gostaria... Como é seu nome? Maurício. Maurício, você faz parte de alguma instituição espírita? Eu sou, vamos dizer assim, adepto ao espiritismo, entendeu? Acho uma lição de vida. Como é que você se sentiu? Excelente. O Fred, esse ambiente harmonioso. É só paz, só harmonia. Agradeço ao Fred, a vocês, essa harmonia imensa que está aqui, que espero que dê continuidade a isso por esses dias e sempre, né? Muito obrigado. Obrigado, Maurício, pela sua participação. E é assim, nós estamos aqui ouvindo ainda as músicas transmitidas por Sibelius e mais uma companheira aqui, não é? Vai falar para os nossos ouvintes, a Eliane. Qual a instituição, Eliane, que você faz parte? Eu faço parte da Joana de Ângeles, instituição Joana de Ângeles. Iniciei na Discípulo de Jesus, né? E hoje eu estou fazendo trabalho na Fraternidade Joana de Ângeles. Que bom, Eliane. Fala um pouquinho do evento para o nosso público. Olha, esse evento realmente é um derramamento de bênção, né? Porque é um evento que nos toca, que nos abre o nosso coração, no sentido do que estamos fazendo aqui na vida. E o sentido da gente poder estar olhando para o outro. Realmente, a gente nos retrata muito a condição de quanto nós podemos fazer, não é? De trazer essa irmandade. É um escutar através do nosso coração e nos desperta a nossa mente para uma nova consciência. Libertadora, libertadora. E de muitas bênçãos. É muito bom escutar Frederico Menezes. E hoje fomos agariados, né, com a música, né, que nos traz esse alento da alma. Esse pianista maravilhoso, que assim, para mim, eu não tenho explicação de quantas bênçãos eu recebi. É verdade, Eliane, muito obrigado pela sua participação aqui na Web Rádio Nova Fraternidade. E nós estamos encaminhando aqui para o palco, onde várias pessoas se encontram pertinho dos Sibelius, ouvindo a sua música e com dificuldade de até... E embora para casa, de tanta paz, tanto carinho que sentem aqui. Gostaríamos que você desse uma palavra para o nosso ouvinte da Web Rádio Nova Fraternidade sobre como você se sentiu no evento. Muito feliz. É uma felicidade enorme que a gente não consegue se expressar, porque a felicidade que a gente sente é interna. Entendeu? Então só a alma mesmo que pode resplandecer. A tamanho da felicidade. Nós estamos aqui em Corquíris, né? Qual a instituição espírita que você participa? Melo Maia. Muito bem. E aí, como é que você está saindo desse evento? no momento aqui que eu estou sentindo, como eu falei, uma felicidade tremenda. Mas ao sair daqui, a gente se sente uma pessoa renovada. Renovada mesmo, de coração e fortificada. É isso. Que bom, Orquídeas. Muito obrigado pela sua participação no nosso evento. As pessoas estão aqui ainda cumprimentando o Fred pela sua participação. E nós estamos aqui agora. Gostaríamos que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre as suas impressões do evento. Como é seu nome? Nelma. E estamos aqui com Nelma. Nelma, qual é a instituição que você faz parte? José Eusébio. Ok. Como você está saindo agora desse momento? Nossa, enriquecida, né? Com todo o conteúdo. Foi maravilhoso. A apresentação do pianista também. Um sonho. Tudo de bom. A gente, todo evento desse, a gente sai com um pouquinho mais evoluída intimamente. Obrigada, Nelma, pela sua participação. E estamos aqui agora com a nossa irmã. Qual o seu nome, por favor? Ana Lúcia. Ana Lúcia, qual a instituição que você participa? No Centro Espírita William Crookes. Como você está se sentindo agora, Ana Luz? Estou com uma leveza no meu espírito, muito feliz, uma paz que só Jesus é quem sabe. Nós visualizamos isso nos olhos, né, de Ana Lúcia, que está aqui com os olhos vibrantes, emocionada, não é isso? Emocionada, realmente. Foi demais, não tenho palavras. Obrigada, Ana Lúcia, pela sua participação aqui na Web Rádio Nova Fraternidade. E agora estamos com? Com Claudivânia. Qual instituição que você faz parte? É William Crookes. E aí? Nossa, é maravilhoso. Uma emoção indescritível. Muita paz. E ainda vocês estão aqui tentando falar com o Fred, é isso? É, pra ele passa uma energia tão positiva, né? Que a gente fica querendo sentir, né? É verdade, você está com a Magra, pretende tirar foto junto com ele para guardar de recordação. Exatamente. Ok, então é isso, ouvintes, tem uma fila aqui enorme para que as pessoas se formaram para falar com o Fred, cumprimentá-los, outros tirarem fotografia. E aqui nós estamos assim com outros ouvintes. Qual o seu nome, por favor? Márcia. Márcia, qual a instituição que você faz parte? Zé Eusébio. Márcia, o que, que você achou do evento aqui, promovido pelo Lar Francisco de Assis, né? 65 anos dessa instituição? Foi esplêndido, né? Quem não veio, perdeu. Não sabe o que perdeu. Realmente uma maravilha. Dá para definir o que mais você gostou? É difícil. De tudo, de tudo. Tudo foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus. Né? Estamos em paz, muito alegre, muito feliz com este evento. Muito obrigado pela sua participação. E aqui nós estamos ainda aqui no palco, onde Sibelius continua tocando e as pessoas aqui ao seu redor para assisti-lo e outras na fila para cumprimentar o Fred. Nós estamos aqui com outro ouvinte e gostaríamos que você falasse para o nosso público, né, quais foram as suas impressões. Sempre as impressões são as melhores quando a gente se encontra num evento como este, com pessoas que conseguem transmitir a luz divina para todos nós. Gostaria que você falasse para os nossos ouvintes qual é a instituição que você faz parte. Eu faço parte do Joana de Ângeles, também do Lar São Domingos, aqui em Maceió. E você está aqui no palco, aqui ouvindo ainda esse belo? Estou encantada, não estou conseguindo me desgrudar ainda. E ela está aqui com a sua irmã, não é, Plínia? Quer falar alguma coisa para a nossa Web Rádio Nova Fraternidade? Fala, ok, ouvintes, estamos aqui ainda presenciando esse momento de muita alegria, de muita paz, muita tranquilidade. Estamos aqui com uma das ouvintes que... Lucrécia, qual a instituição, Lucrécia, que você faz parte? Herculano Pires. Herculano Pires. Gostaria de falar alguma coisa para os nossos ouvintes sobre o evento? Maravilhoso, foi tudo lindo. Maravilhoso. Muito grata pela atenção de vocês. Que ninguém perca mais, não é isso? Com certeza, com certeza. É uma luz, uma bênção. Muito obrigada pela sua participação. É o Web. Estamos direto do auditório do Teatro Deodoro de Maceió, Alagoas, com um evento que já está chegando ao final, ao seu término. Sibelius ainda continua tocando, se apresentando ainda. Daqui a pouquinho estaremos encerrando mais uma cobertura ao vivo da Web Rádio Nova Fraternidade, transmitindo para o Brasil e o mundo através da internet. Thank you. E a repórter Olga Miranda vai fazer entrevista com Frederico Menezes. Ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, nós estamos aqui com o Frederico, o Fred, né, para os amigos íntimos aqui. E finalizada a palestra, ele vai dar algumas palavras de despedida para vocês, todos os alagoanos. Aos nossos amigos de Alagoas, gostaríamos de deixar a mensagem de que, diante do clima que foi todo o seminário, nós podemos e devemos acreditar no amor, na força transformadora do bem e na capacidade que todos nós temos de produzir o melhor para um mundo melhor. Quero deixar um grande abraço com votos de paz, de reconforto, de alegria e de muitas luzes espirituais para toda a comunidade alagoana. Deus abençoe. Muito obrigado, Fred, que você retorne mais vezes aqui para que nós tenhamos essa oportunidade de ouvir essas palavras lindas de amor que foram transmitidas para todos nós. Com você, Márcio. Estamos encerrando o seminário Construindo a Felicidade, direto do Teatro Deodoro de Maceió, Alagoas. Mais uma cobertura ao vivo da Web Rádio Nova Fraternidade, a primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Mais uma transmissão fantástica com a Web da Web Rádio Nova Fraternidade, agora enganchou mesmo. Da Web Rádio Nova Fraternidade e toda a sua equipe. E aí, Carlos, foi o que você achou do seminário Construindo a Felicidade? Realmente, Márcio, um seminário fantástico e só nos motiva mais a continuar fazendo essas transmissões. E uma boa tarde a todos, muita paz, muita saúde, tudo de bom, e esperamos que a gente continue de vez em quando trazendo essa alegria, né? Transmitindo essa alegria para vocês, ouvintes. Muito boa tarde. E gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes que se conectaram através da Rádio Nova Fraternidade, a todos os sites que usam o nosso Play, que acessam a nossa rádio. Agradecemos a todos o carinho. E continuem com a programação da Rádio Nova Fraternidade.